FM Estéreo do Comercial 1718. Lança Chamas, Mark II. As sete vidas do heavy metal. Se chamas FM Estéreo do Comercial, a fase Mark II desta emissão, ainda no seu início mais ou menos titubeante, esperamos no fim de setembro começar o trabalho sério e, entretanto, ao longo deste sábado, preparatórios de julho, agosto e setembro, ir habituando algumas pessoas já desligadas à existência novamente de uma hora semanal, pouco como a maior parte de vocês consideram para o heavy metal no nosso país e especialmente, afinal, onde podia acontecer no FM Estéreo do Comercial. Open Fire, YNT, o último álbum com temas ao vivo e também um inédito em estúdio que será muito em breve passagem de destaque por aqui. Mesmo para os Headbangers é também verão, sabe bem uma recordação volta e meia de Judas Priest, Take on the World. Gonna move you to the rhythm till you never can stop. We got the power, we got the music, and you betcha that we can use it. Gonna take a rock back, gonna take it to the top. Put yourself in our hands so our voices can be heard, and together leaders, we need you like you need us to show. We're gonna drive you, we're gonna ride you, we're gonna get right inside you. And if you wanna keep going, just shout out for more. Put yourself in our hands so our voices can. Produções guardadas para a tarde de hoje, agosto, no Lança-Chamas Mark II, FM Estéreo da Comercial, Take on the World, Judas Priest. Tal como esperávamos e após o nosso apelo, ainda com poucas semanas de vida, voltaram a aparecer as comunicações relativas a clubes de fãs de heavy metal no nosso país, se bem que grande parte dos que anunciávamos na fase Mark I tenham desaparecido ou não tenham acordado ainda, uma série de outros já mostraram ou deram mostras de vida. Um resumo já a seguir no Lança-Chamas, daqueles de que obtivemos resposta e que pediram divulgação. Quanto às vossas ofertas de apoio discográfico e informativo, é ainda cedo para arrumarmos tudo isso. Nós próprios estamos à procura do equilíbrio necessário para andar com este Lança-Chamas. Em breve daremos sinal verde ou vermelho para as questões postas. Referenciem-se ou referenciem-se já a seguir e muitas vezes por comodidade de proximidade entre uns e outros de todos os headbangers do nosso país, a existência do Heavy Metal Zombies Paranoid, Rua Tomás da Anunciação 58, quarto, 1300, Lisboa, telefone 676926. Heavy Metal Zombies Paranoid, Rua Tomás da Anunciação 58, quarto, 1300, Lisboa, telefone 676926. Looking down on you, my eyes are straight. Everything you do, you think you privatize, think nothing of the kind. There is no true escape, I'm watching all the time. I'm in a metal, my suckers scream. I am segurança chama-se Brigada Metal Power. José Manuel Ferreira dos Santos, o contacto preferencial, bairro da Castanheira, número 17. José Manuel Ferreira Santos, Brigada Metal Power, bairro da Castanheira, número 17. Perafita 4450, Matosinhos. Legião Negra, em atividade também, Avenida Dom Henrique 38, Rio de Moro 2735, Cacém. Legião Negra, Avenida Infante Dom Henrique 38, Rio de Moro 2735, Cacém. Ao dispor já dos que contactarem esta morada, as fórmulas para inscrição como fãs e membros deste novo clube de heavy metal fans do nosso país e da zona do Cacém. Finalmente enviaram-nos também mais como saudação do que pelo regresso do que como pedido de divulgação os Young Metals and Players of Steel Fan Club, comprido o nome e complicado também, falhou entretanto por completo, ou da nossa parte deitando o envelope fora, ou da vossa, por falta de memória, a morada para contactos posteriores de outros fãs do heavy metal no nosso país. Teremos certamente tempo ao longo da vida deste lança-chamas Mark II para vos divulgar. Devemos ainda uma palavra ao purgatório do heavy metal, que se manteve afinal vivo, praticamente um dos poucos que se manteve vivo, mesmo com a suspensão do lança-chamas, e nunca pensámos que a suspensão do programa implicasse a suspensão da vossa vontade de contacto e da motivação inerente. De qualquer modo, do purgatório do heavy metal, voltaremos a falar muito em breve aqui nesta emissão do lança-chamas. Palavras demais, música a menos, vamos remediá-la. Bon Jovi, talvez o ano dele, 1985, o álbum novo 7800 Degrees Fahrenheit. Another de meia hora gasta deste lança-chamas de sábado 3 de agosto. Está a demorar, portanto, uma das passagens de destaque, mas de qualquer modo compreendemos também que as duas últimas emissões foram registros magnéticos que corresponderam a um curto período de férias, onde algumas das passagens de destaque se prolongaram um pouco mais. É com certo agrado, e seria ainda com mais agrado da parte do Zica, velho colaborador do lança-chamas Mark One, que se assinalaria aqui o aparecimento do álbum estreia dos Checkmate, gravado em Lisboa no Angel Studio, com coprodução dos Checkmate e Álvaro Azevedo, velho batalhador do rock em Portugal, em nome do pai, do filho e do rock and roll. Checkmate. Estreia, entretanto, o lança-chamas Mark One tinha tido já o cuidado e através também dos esforços de Zica de apresentar maquetes que afinal pertencem em grande parte dos temas como as Tais do Volante para o álbum estreia que dizíamos afinal apareceu finalmente em nome do pai, do filho e do rock and roll dos Checkmate, sediados em Maia, Porto. A mensagem que acompanhava o álbum pedia-nos contacto que não faremos por falta de tempo. Aguardamos entretanto que os Checkmate nos visitem em qualquer próxima edição do lança-chamas, serão naturalmente bem-vindos por cá e se pudessem mesmo trazer o vosso coprodutor, tínhamos uma ou duas perguntinhas a fazer em relação ao som final deste álbum que poderia estar um pouco melhor do que está. De qualquer modo, saudemos o Checkmate e a estreia em nome do pai, do filho e do rock and roll. Na altura em que nos visitarem, faremos o destaque de muitas outras músicas e conversaremos também sobre questões relevantes para o heavy metal, o hard rock no nosso país. Ainda há tempo para a passagem de destaque de hoje e ela vai para os Darkson, Killed in Action. Rádio Comercial. O som que está. We'll be right back. Avanço, chamas FM Mistério da Rádio Comercial até às 18, a segunda fase desta emissão dedicada ao heavy metal. Vamos lançar, entretanto, e enquanto no tom se completa a passagem de destaque para os Darkson e o álbum Killed in Action, datado de 1984, recomeçar, dizíamos, os pequenos passatempos. Desta vez terão de escrever muito rapidamente em postal e até à próxima sexta-feira aqui para a Rádio Comercial, Rua Sampaio Pina 26, 1000 Lisboa, Codex, lança-chamas, aquilo que Richie Blackmore disse em relação à situação que vamos descrever a seguir. Como sabem, os Deep Purple, reformados com a sua formação Mark II também, apareceram pela primeira vez na Grã-Bretanha depois de uma turnê mundial no Festival de Nebworth no princípio deste verão e na Grã-Bretanha. No mesmo dia em que atuavam em Milton Keynes, um outro festival, atuavam os U2 e o jornalista que entrevistava Richie Blackmore para a revista Heavy Metal Kerrang perguntou a Richie Blackmore o que pensava da atuação simultânea dos Purple, regresso à Grã-Bretanha, e de uma das bandas mais escutadas neste momento noutra zona do rock, os U2. Richie disse qualquer coisa de cómico, que será a vossa resposta, se correta, para ganharem três álbuns da reedição portuguesa dos Deep Purple, exatamente Shades of, In Rock e Deep Purple com a Royal, com a Orquestra Filarmónica, dirigida por Malcolm Arnold, talvez um dos discos mais disgusting dos Purple e da sua carreira. Praticamente um castigo no pacote de três, apenas um premiado para este passatempo do Lança-Chamas. Chamas FM Mistério de Comercial, foram três títulos: Danger Love, Body Talking e Smile of a Tiger, do álbum de 84 dos alemães Darkson, Killed in Action. Someone to Love é mais uma faixa de um álbum a pedir passagem de destaque para muito breve nestas semanais do Lança-Chamas Mark II, o álbum de 84 dos Tokyo Blade, curiosamente uma das bandas novas com maior destaque de fãs no nosso país. O álbum chama-se Night of the Blade. À parte o destaque prometido também para além do Tokyo Blade ao Checkmate e à estreia em nome do pai, do filho e do rock'n'roll, a reunião célebre de Jimmy Page, Paul Rodgers, Tony Franklin e Chris Slade, The Firm. Sejamos já à parte final de mais uma edição aqui no FM Estéreo do Comercial 1718, o nosso novo horário para a fase Mark II, as sete vidas do heavy metal. Satisfaction Guaranteed, um dos títulos muitos em destaque no álbum que será a passagem larga para muito breve, da reunião Jimmy Page, Paul Rodgers, Chris Slade e Tony Franklin, The Firm. Para além dos Judas Priest e Take on the World, mais uma recordação dedicada ao vosso agosto Headbangers. Praticamente muitos de vocês não se lembrarão deste grupo. É ele nunca foi de qualquer modo muito divulgado, nem mesmo nos Estados Unidos e na Grã-Bretanha, teve de qualquer modo este álbum excepcional, exatamente o estreia, 1994.